A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Mais uma vez, bem-vindos. A nossa caixinha mágica está cheia de boa música. Escolher foi tão difícil, mas mesmo assim tínhamos que chegar à hora e apresentar três grandes sucessos. Aqui estão eles. De certeza que se recordam de uma menina que tinha um ar oriental. Ela devia ser mesmo oriental, japonesa, quem sabe, não sei, não consegui descortinar a nacionalidade dela. Sei que tinha um nome curioso, Aneka, e vamos recordá-la aqui com o Japanese Boy. Aneka, Aneka. Depois, alguns momentos divertidos ao som dos House Martins com Happy Hour, em 1987. E para fechar, um sucesso que um ano depois passava em tudo quanto era rádio. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tudo a postos? 3, 2, 1, here we go! Jukebox. Happy, it's a love and trust to be happy. not a good place to be. Don't believe it. All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never really hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never really hard to me. Yeah. Passou bem depressa, mas já lá vai a nossa jukebox. Para trás ficam mais três sucessos. A NECA com Japanese Boy em 82, Happy Hour dos House Martins em 87 e 88, Tell It To My Heart. Hoje, os sucessos da década de 80 estiveram em evidência, mas na próxima jukebox vamos continuar a recordar muito mais música, porque são 30 anos. 30 é muito ano. Até lá! Jukebox.